De lá pra cá, muita coisa mudou na minha vida. E agora, agora sim é diferente. Já estou crucificado, oh meu Cristo. E a vida que eu vivo agora é diferente. Tudo em mim mudou. Hoje livre sou, vivo pela fé, porque ele me amou. Agora é diferente.